periferia de Maceió, um amontoado de pessoas. Tá um verdadeiro caos na capital de Alagoas. Situação tá ruim em Maceió, nada tá bem. Periferia cresceu e os problemas também. No Benedito Bentes, expansão tá a milhão. Prefeitura implantando planos de habitação sem condução, não tem condição pro cubuzão. Já vi gente pendurada indo pro Frei Damião. No Parque das Américas, Moacir é uma bandeira. Nessas quebra o bicho pega e não pense que é brincadeira. Violência rotineira, morre vários todo dia. Na serraria, pescaria ou lá no Alto da Alegria. Na capital inteira, vários morrem por besteira. PM, entra a cabreira lá na Xanda Jaqueira. No Eustáquio, Village Forense, Santos Dumont, Tabuleiros, Maloureiros, Santo Amaro e clima bom. Do Cleto, Marques Luz, Beleão, Algama Lins. Desemprego, miséria, álcool é o que promove o fim. Só piorou e crack, aumentou o matadouro. No Mutange, Bom Parto, Fernão Velho e Bebedouro. Morro do Ari, Feitosa, Reginaldo e Jacintinho. Se for pra esses lados, chegado, não vá sozinho. Não me orgulho, infelizmente, Alagoas é campeã. Mais de 2.000 mortes e nenhuma no Aldebaran. Violência direcionada, só o pobre leva tiro. Nosso sangue alimenta o sistema vampiro. Prefiro ficar na paz e quero promisso futuro. Quero paz no Ouro Preto, São Jorge, Barro Duro. Ipioca, Gaçatota, Guaxuma, Jacarecica, Mangabeira, cuida as almas sem calma, pior fica. Osana e Colo, Medeiro, Canaã, Pinheiro, Santa Lúcia, Cambuci e em todo o tabuleiro. Trabalhador e ladrão, tá nos corre por dinheiro. Palavra de ordem é sobreviver e pra vencer tem que ser guerreiro. Já vi vários companheiros caçando trampo de bicicleta, implorando pra ser peão lá no Aldebaran Beta. É uma ferida aberta que não vai curar sozinha na ponta da terra. Pô, sou dia do índio, Pitanguinha, Peixoto, ABC, sai em grota do cigano. É pecara realmente a situação da Alagoana. A lagoa se decompondo, veja a grota do estrondo. Vários crimes hediondo, violência se impondo. Bom não tá, e nem tá melhorando. E eu quero uma vida digna pro povo alagoano. Periferia alagoana, violência tá demais. Sei que o meu povo merece um futuro de paz. O que será de nós se a matança não parar? Eu boto fé que vai mudar e nossa vida melhorar. Periferia alagoana, violência tá demais. Sei que o meu povo merece um futuro de paz. O que será de nós se a matança não parar? Eu boto fé que vai mudar e nossa vida melhorar. Estamos no portão do inferno, Maceió, Zona Sul. Vacilou, bum, sente o arregaço da Dundum. Na Cambona, Nova Vila, Prado, Farol e Bolão. Ponta Grossa e no Bom Parto, Rua São Sebastião. Joaquim Leão, Pontal, Sururu de Capote. Pra chegar até os 20 é preciso muita sorte. Favela da Torre, Mutirão, 1, 2 e 3. Uricuri, Coreia, morre vários de uma vez. É rotineiro, a gente vê os cara indo pro arrebento. Metendo a boa lá no Jaraguá, no centro. Todo dia um cara roda uma arma ou droga. Essa tal de nóia é foda e muitos usa por moda. Não fica alerta, eu vi vários de pelotado. Teu Vilela é um tapado e está despreocupado. A lição que eu aprendi, vocês têm que aprender. Que não tem vaga na escola, sempre tem lá no DP. Num aperto dá sujeito, 20 ou 30 numa cela. Sendo assim é bem pior do que em qualquer favela. Vixe, no trapiche, no vegel, tá cruel. Famílias amagando fel, droga vendida a granel. É de impressionar, evasão escolar. Escola precarizada, sem incentivo pra estudar. Na levada, na brejal, o bicho pega legal. O placar da guerra é 10-0 pro mal. Miséria, crack e arma, combinação letal. Receita perfeita pra destruir qualquer local. As coisas andam sérias lá pro lado do mercado. Confronto com a polícia, protesto, pneu queimado. PM disfarçado, viatura, cavalaria. Pipoco todo dia, uma guerra, uma agonia. Nesse inverno tá foda, pra quem vive nas grotas. Chuva traz aterramento, prefeito só de lorota. Seu interesse é construir viaduto pra elite. Modernizar a ponta verde, toda aquela área chique. Pra perifra sobrou o kit, barraco de madeirite, telhado de basilite. No limite tem um tique. Pra quem mora na rua é bem pior, isso é fato. Ali no centro ideal, mercado, feira do rato. Quem que pediu roubar, pra se manter vivo. Governante inoperante, não deu nenhum incentivo. E dando uma volta no centro, o que você mais vê? São pessoas famintas pedindo esmola a você. Isso significa que nada tá melhorando. E eu quero uma vida digna pro povo alagoano. Periferia alagoana, violência tá demais. Sei que o meu povo merece um futuro de paz. O que será de nós se a matança não parar? Eu boto fé que vai mudar e nossa vida melhorar. Periferia alagoana, violência tá demais. Sei que o meu povo merece um futuro de paz. O que será de nós se a matança trancam em suas casas.